Cuidado no portador. senza buco per Matteo. Boa noite, eles são azul 9176. Se quiser, me diga aí se é 2009, se é para 2010, ou se ele já tem sinal de que ele não é suficiente, se pode estabilizar o nosso computador. Salvador, boa noite, o azul 9178 decolou na terceira Conde. Azul 9178, azar. Boa noite, 3, confiança do estado. 3, boa noite, 3, é o número 3, na próxima Conde, eu vou fazer 2109. Depois estará na torre de Conde, azul 0, temperatura 17, decolada 10, curva direita, pouca transição Aracaju, 52, 51, o transponder controle 208. Libera direita, alta Juliette, permissão do número 7. Tá passando 291, fica na Libera de Fibra. Alta Juliette, por 7. Rolador, muito boa noite, boa 970. 970, tráfego avistado, pista livre, ajuste no 096, foi localizado pista 10, aumento 100 graus com 10 nós. Foi localizado pista 10 com 970. Professor, para o localizador, com esquerda, proa 160, você estabilizado. Salvador, boa noite, eu vou 723. Boa, 723, boa noite. Continue aprisionando pela vista da final, com a cidade iluminada pelo Natal. Aguarde autorização de pouso. 1719, 1732. Aguardando a autorização, 1723 a pressão da vista. 7-2-3. Você pode confirmar o vento pro 5723? 100 com 0. 5-0, obrigado. 127, 74. Aguarde 4 para portos seguros. Chame e prepare o seu. tô vendo ninguém aqui chamando esse assunto depois. É, foi mudada a posição agora, pra... Agora vai ser a 1 Romeu. Depois vai fazer o 180 ou prossegue de alto para retornar até aqui? Não, se eu autorizar, eu posso um pouquinho mais para frente e faço 180 tranquilo. Ok, então tá autorizando. Prossegue até 1 Romeu. Mas já vai deixar. Deve estar tá até lá o carro, já tô enxergando. Alô, obrigadão. Bom Natal aí pra vocês. Igualmente, você vai sair com o monologo. Agora na Eco, parte de Alfa, segunda esquerda é a Índia, mantendo a Alfa antes. Fortaleza autorizado via rota do plano de voo, nível 370. Decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição pro T. 5255, transponder controle em 1-2-0 de São Luís. to turn around at 3 o'clock, likely to arrive at via Alpha, Kilo 803, then April 1 until Sands 11. Alpha Kilo Sands 3 and 11 Foxtrot 03. vehicle to ignition, once you get a two to the layer. espera, no ponto de espera, 218, mantendo escuta, estando novamente pronto, ajuste no 06. Para 27, mantendo o livro voo 100, general 10, ano 9. Chamando a 24, 32, 24, 4, 3, 6, 3.